Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Destacando o positivo. Quando se anunciou a pandemia, com certeza, não imaginamos que se alongaria por tantos meses e trouxesse consequências tão desastrosas. Alguns pensamos que o isolamento decretado não duraria mais que os 15 dias iniciais. Não imaginamos a dimensão que tomaria o vírus, ceifando vidas, enchendo hospitais, deixando-nos alarmados. No entanto, embora nem todos tenhamos o olhar direcionado para as coisas boas que a pandemia despertou, elas estão em vários lugares e das mais diversas formas. Em uma capital brasileira, surgiu um interessante projeto oferecendo aulas gratuitas sobre gastronomia. O projeto apresenta alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, qualquer desperdício na elaboração dos pratos motiva perda de pontos ao aprendiz. E toda comida preparada pelos alunos e professores é devidamente servida aos que não têm meios de prover a própria alimentação. Dessa forma, enquanto dezenas de jovens esforçados se preparam profissionalmente de forma gratuita, centenas de refeições são oferecidas para quem não tem garantida sua alimentação de outra maneira. Eis uma fórmula para transformar vidas, preparando mão de obra especializada, ao mesmo tempo respeitando a natureza, aproveitando devidamente os produtos alimentícios e oferecendo pão a quem tem fome. Vemos que mesmo quando tudo parece estar perdido, surgem opções positivas. Muitas vezes se faz necessário que nos sintamos pressionados por circunstâncias negativas para sairmos de nossa comodidade pessoal. Muitos perderam seus empregos nesses meses e aprenderam a sobreviver com iniciativas criativas e engenhosas, descobrindo seus próprios talentos. Muitas famílias, graças ao convívio mais próximo dos seus, descobriram pontos de conexão que jamais haviam notado. Graças às aulas virtuais, para melhor orientar seus pequenos, mães estão se revelando exímias professoras. Multiplicam-se momentos de diálogos e de troca de confissões entre os familiares, que antes não tinham tempo para isso. E há tempo para relatos de artes e brincadeiras que os pais faziam em sua infância. Também para ver fotografias antigas de família, recheadas de histórias ricas de acontecimentos dos antepassados, próximos ou um pouco mais distantes. Em muitos lares, foi instituído um momento de oração em conjunto, no intuito de se ampararem mutuamente. Inúmeros livros foram retirados da estante para serem devorados por mentes ávidas de conhecimentos, de romance, de aventuras. Crianças vão dormir mais felizes por terem alguém para lhes contar uma história. Sim, a pandemia nos trouxe dor, assinalou dias de incerteza, dúvidas e dificuldades. Também nos trouxe algumas lições de retorno ao lar. A valorização das coisas simples, a saudade de um abraço que não pode ser dado, o desejo de estarmos próximos logo mais. Deus é de tal forma sábio que, mesmo no caos, oferece oportunidades de crescimento, de progresso. Olhemos ao nosso derredor e não percamos as chances que nos são oferecidas para sermos melhores. Mais fraternos, mais irmãos, mais solidários. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.